Vim pra dançar a noite inteira. Vou encontrar a mulher dos meus sonhos. Saudades no ar. DJ rebelde, maestro da saudade, tocando a nossa canção. Eu sou seu fã, fã de verdade, fazendo a gente dançar a noite toda. Saudades no ar, lembranças de sempre que trazem pra gente muita recordação. Ó, meu maestro, toca pra mim, pra ela vou me declarar. Nessa noite toda dançando com você, eu tô muito apaixonado. Love, love, love. Rebelde. Vim pra dançar a noite inteira. Vou encontrar a mulher dos meus sonhos. Saudades no ar. DJ rebelde, maestro da saudade, tocando a nossa canção. O maestro da saudade. Rock show, o fenômeno da saudade. Eu sou seu fã, fã de verdade, fazendo a gente dançar a noite toda. Saudades no ar, lembranças de sempre que trazem pra gente muita recordação. Ó, meu maestro, toca pra mim, pra ela vou me declarar. Nessa noite toda dançando com você, eu tô muito apaixonado. Love, love, love, love, love. Vim pra dançar a noite inteira. Vou encontrar dos meus sonhos. Como é que é? Cardoso! Saudades no ar. DJ rebelde, maestro da saudade, tocando a nossa canção. DJ rebelde! Só começando nossa quarta-feira no Cardozão. Rebelde, já no comando. De mim, triste lágrima rolou. Boa noite, vamos! Na hora em que você me disse adeus, DJ rebelde. E eu chorei, chorei, triste a lamentar, de ver você partir pra não voltar. A meditar, de ver um sonho lindo se acabar. O mundo desabou sobre mim. Perdi até a graça de viver. Enfim, me humilhei, lhe pedindo pra ficar. Você não quis ao menos me escutar. Sorriu da minha dor, zombou do meu sofrer. Só Deus vai me fazer eu te esquecer. De mim, triste lágrima rolou. Triste lágrima rolou. E eu chorei, chorei, cabeça bom sobre mim. DJ Rebelde. Perdi até a graça de viver. Enfim me humilhei, me perdido pra ficar. Você não quis ao menos me escutar. Sorriu da minha dor, zombou do meu sofrer. Só Deus vai me fazer eu te esquecer. Mato Cardoso, só pegando o clima. De mim, meu parceiro DJ William. O homem que deu ponta pra iniciar na nossa quarta-feira. De mim. Valeu, DJ. De lágrima rolou. De mim. Triste lágrima rolou. Abraçar meu amigo Didi, galado Didi Gasbar. Vai minha amiga Nenê Preto, toda a galera do Jurunas. Meu parceiro Gurupira. Abração a todos vocês, valeu. Rebelde. Eu fiz de tudo para não te perder. Meu amigo Patifino. Eu fiz de tudo para não me deixar. Veio recordar hoje. Mas a vitória, bora, neguinho, foi de outro qualquer. Hoje não chegou a ser, né, neguinho? Meu ideal foi me abandonar. Tão só, sem o teu carinho. Bora! A lembrar sozinho. Tio Naza e a dona Hélida. Todo nosso amor. Vem com a gente, alô Tio Naza. Tão só. Voltou hoje na festa, hein, escura, cheio de amargura. Vou puxar a orelha de vocês. Gente que vai levar 10 chibatadas. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Rebelde. Não faz falta pra mim. vou dizer que não sinto falta do seu carinho. Eu não deixei de te amar, não quero me enganar. É melhor sofrer contigo do que sozinho. Sei que um dia alguém fez você chorar. Eu transformei sua dor em felicidade. Seu canto eu enxuguei, e o que foi que eu ganhei? Saudade, só ganhei saudade. DJ Rebelde. Vem amor, me aquecer, me beijar, vem fazer renascer a chama da paixão. Vem amor, me aquecer, me beijar, vem trazer alegrias ao meu coração. O maestro da saudade chegou, DJ Rebelde, da meu ar. Rebelde. Sei que um dia alguém fez você chorar. Eu transformei sua dor em felicidade. Seu pranto eu enxuguei, e o que foi que eu ganhei? Saudade, só ganhei saudade. Vem amor, me aquecer, me beijar, vem fazer renascer a chama da paixão. Vem amor, me aquecer, me beijar, vem trazer alegrias ao meu coração. DJ Rebelde! Alô, DJ Rebelde! Vai ser tão bom te encontrar. Meu coração já sorri novamente. Um novo sol vai brilhar pra nós dois. Céu só de estrelas e um luar depois. Abraça-me, amor, abraça-me. Não sei mais viver. Esse amor que o tempo não passe pra nós dois. Abraça, meu amor, abraça, meu amor, abraça-me. Não sei mais viver sem você. E deixa o amor que o tempo não passe pra nós. Chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você. Nem a distância me fez desistir. Sonho contigo até sem dormir. Olhando nos meus, fica Maestro Rebelde. Coração, já não adianta mais querer voltar agora, pois o tempo foi passando. Eu não vejo a hora de ver você chorar no amor como quem ama chora. Você não ir. Ah, ilusão, me fazia acreditar na vida e até sorrir. Ah, coração, nunca imaginei que um dia você fosse embora. Se chorar no amor como quem ama chora. Pode chorar que já não adianta, não estou mais aqui, maestro. Pode chorar que já não adianta, vai longe de mim. Pode chorar que já não adianta, não estou mais aqui. Pode chorar que já não adianta. Você pra lá, eu pra cá, e só me procura na hora H. Será que você não tem no peito um coração? Você me chama de bem, me usa, abusa e me deixa na mão. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar. Você pra lá, eu pra cá, e só me procura na hora H. Será que você não tem no peito um coração? Você me chama de bem, me usa, abusa e me deixa na mão. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio, DJ Rebelde Saudade, cheio de amor pra te dar. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio. DJ Rebelde! De todas as formas me entreguei, sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava, sem pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. Meu Deus, quantas vezes eu me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade você não sentia, só representava. Me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você, pra você. DJ Rebelde, para com a frescura e toca aquela saudade apaixonante que só você sabe tocar. Dale, garoto. Meu Deus, quantas vezes eu me dei. E não percebi que você já não ligava. Na verdade você não sentia, só representava. Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. DJ Rebelde! Se está me ouvindo, o maestro, agora estou pedindo pra você voltar. Detona, maestro! Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Amor, só você eu quero, meu grande amor, te espero, meu amor, te peço, não me deixe assim. Meu amor é demais, meu amor é demais, dia e noite só penso em você, tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais, dia e noite só penso em você, tentei te esquecer e não fui capaz. Se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Amor, só você eu quero, meu grande amor, te espero, meu amor, te peço. me deixa assim. Meu amor é demais, meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais, meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Entende o quanto eu te quero. Só você não entende a razão desse amor. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Motivos pra esconder. Eu te amo e pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou amar. Sincero, eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Eu te amo, não tenho motivos pra esconder. Eu te amo e pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. E dizer o amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Rebel. não dizer que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar e dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Se você me quiser ir comigo ficar, quando embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito. Meu irmão, acharam meu microfone. Esconderam meu microfone, Rafa. Se me quiser. Acho que foi o Rafael. Se me quiser. Esse Rafael é sacana. Vamos lá, gente, só começando o Bado Cardoso. Nossa quarta-feira. Se você me quiser ir comigo ficar, manda embora minha solidão. Esse Rafael é muita honra. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser. Tipo de homem que açoita a mulher. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Como é que é? Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes e tudo se faz do jeito que ela gosta. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. E aí? Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Dessa vez não deixa eu levar o cabo, tá? Do outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Acha bonito, hein? E goza. O que ele de bom tem pra lhe oferecer. Ah, é gostoso demais esses momentos. Bora, Jamaica! Cace o seu para, aproveite enquanto a tempo. Meu parceiro Rai, da Mega Gente, só de boa, né, Rai? Se a emoção bater forte dentro do seu peito. Minha amiga Sandy abre, e a Cris com a gente. Oi, Cris. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. Opa! A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Minha amiga Vaninha, lá da Toca da Santana com a gente, Vaninha. Eu sou seu fã. A deusa também. Como a deusa. Ah, é gostoso demais esses momentos. Você me roubou. Seu par, aproveite enquanto há tempo. Ah, ladrão. Se a emoção bater forte dentro. Ladrão, o que, que aconteceu ontem contigo? Não senti, me disse. Tava cansado. É seu direito. A tua boca tava cansada. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser bom. Passando de Gê Alexandre, a primeira dama, socorro. É bela. Com a gente no Cardoso. Valeu, Alexandre! Passa depressa, se envolva, se entregue, vai ser bom. Tá logo a maçã. DJ Rebelde! Eu sou seu fã. Bora, meu irmão! Bora, Cardoso! gostoso. Só começando nossa quarta-feira. E tu sabe que aqui a saudade aperta. Quando a saudade aperta, vai, Rock Boboa! Eu vou correndo te ver. Olha, me falaram que o Popó tá chegando. Pois não suporto essa distância. Deixa que hoje eu vou ser o juiz dessa. Que me separa. Desse fight, tá? Você. Tudo que eu faço na vida. Hoje que vai ser o jurado. É só pensar em você. Que já não sai da lembrança. Que eu não consigo mais te esquecer. India, India, como é bom amar você. India, nasci de só você pode me entender. India, India, sem você não sei viver. India, nasci de, eu só quero amar você. Deixa eu abraçar meu amigo Jorginho. O Jorginho lá da Sacramenta. E minha amiga Bai, e também a Bené. É isso, a Bené? Eu vou. As meninas lá do Curió. Venho lá do outro bairro pra cá, pro o nosso bobuloso bairro do Jurunas. Pra vir curtir o Bar do Cardoso. Obrigado, hein? Olha quem vem chegando. Essa aí veio de São Paulo, essa aí, ó. Minha amiga do céu! Tudo que eu faço na vida. Ela caiu do céu, é verdade. É só pensar em você. Meu amigo Preto, te diga. E já não me sai. O Preto, te diga. Essa. E Valsiris. Digo mais. Irmão, égua do nome. India, India, como é bom amar você. India, nasci de, só você pode me entender. India, India, sem você não sei viver. DJ Rebelde. Fala, Gurupira! Só começando o Cardoso, vai! Morrer de amor, Rebelde! Morrer de amor por dentro é ficar sem sua luz, é perdê-la num momento. Como vou dizer que estou sofrendo, que sua ausência dói demais. Você, estou morrendo. Morrer de amor aos poucos e em si. Amigo Alessandro, o Alessandro, hein? Me dei, não me chegou. A Gisele. Tempo. Alô, Gisele. Morrer de amor é caminhar sozinho e sem você. Cardozão! É não ter o seu nome pra gritar ao vento. Olha, gente, se você quiser aí tirar gosto, temos queijo presunto, queijo com mortadela de peru. É só que falar com a Lênia, tá bom? Eu não sei, amor. Ou com o Fred. O que está acontecendo? O homem da conserva. Tenho seco o coração. Por você estou morrendo. Somente fiquei 0-0 hoje, William. Duas ou três lembranças. uma carta e uma flor. O patrão só te deu uma cerveja hoje. Estou triste, um dia. Cadê o churrasco? Morrer de amor. Aos poucos e em silêncio compreender. Parceiro Neguinho da Capoeira. Que ele tem não lixo. Aí a velha guarda. Fala, Neguinho. Até um bom. O William tá 0-0 hoje. É caminhar sozinho sem nem um churrasquinho. É não ter o seu nome pra gritar. O meu dom churrasco. A Badu tá melhor do que eu, então, mano. Porque se eu não fosse pegar um do Titica ali, mano. Vai! Eu sei que o teu amor é tudo pro meu coração. DJ Rebelde! O teu abraço é o abrigo que eu mais preciso. Minha amiga do céu, na época do vermelhão. Eu sei que não existe nada que me faça te esquecer. Lá no armazém. Porque a vida me ensinou a ficar só contigo. Eu sei que o teu amor é a fonte da felicidade. No beijo que você me deu quando te conheci. Vai! Eu sei que o meu amor é tudo pro teu coração. O meu sorriso é a certeza da tua paixão. Eu sei que não existe nada que te faça me esquecer. Porque a vida te guardou pra me pertencer. O nosso amor é tudo que a gente precisa na vida pra ser feliz. Do jeito que você quiser, foi como eu quis. Só nós dois. Só nós dois. E a felicidade é pra ficar. Na outra corda tem mais. Seu Miguel, saudade. Também com a gente no Cardozão. Obrigado a vocês. DJ Júnior, lá do Zamorim. Que a gente faz. Fala, Júnior. Só nós dois. Ninguém nunca irá mudar. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você. Cardoso providencia mais um balde de nevasa. O meu parceiro, bate fino. Aí a velha guarda também. Galera da Chiva com a gente. Diz que me ama. Do jeito que você quiser. Foi como eu quis. Só nós dois. Só nós dois. E a felicidade é pra ficar. Nesse amor que a gente tem pra se dar. E depois, depois do amor que a gente faz. Não vai embora. Só começando. Não maltrate mais meu coração. Meu amigo Arnaldo. Eu que saudade do cozidão do Arnaldo. Suportaria. Cozidão que levantava o astral. Me perder de novo. Doce paixão. Era de lei no Socorro Osbá, meu irmão. Não maltrate mais meu coração. Bora, Cardoso! Eu não suportaria me perder de novo doce paixão. Não suportarei ficar longe de você. já sofri demais, já cansei de lhe perder. Onde você for, eu irei também. Vou seguir seus passos, vou pegar no pé. Vou fazer de tudo pra não lhe perder. Vou fazer de tudo pra não lhe perder. Você pode até achar que não é certo, mas eu vou ficar. Chama atenção na galera que tá aí atrás da coluna. Por favor, gente. Tem alguém querendo. Não bata no fio aí atrás da caixa do grave, tá bom, gente? Olha aí, tá indo e voltando, tá bom? Cardoso, tira essa galera lá de trás, pelo amor de Deus. Acho que estão se beijando lá atrás, ó. Pra não lhe perder. Não vou dar bobeira pra não lhe perder. Bora que é Cardoso! É quarta-feira! Quero ser o amor bandido. Rebelde. Seu desejo proibido. Bora, Rambo! Quero te entregar meu coração. Posso até correr perigo. Se eu me machucar, nem ligo. Quero te entregar meu coração. Minha amiga Sheila. Quero me perder. Em companhia das suas amigos, com a gente, obrigado, Sheila, pelo carinho. Fica à vontade. Para me encontrar no seu carinho. No êxtase de beijo. Sua boca. Como é que é? Viver contigo a paixão mais louca. Quero ser o amor bandido, seu desejo proibido. Quero te entregar meu coração. Esse é o Fernando Bobozeiro. Alô, Fernando Bobozeiro. Chega aí, Fernando. A galera tá afim de bombons aqui, meu irmão. Tu já fechou a banca? É, tu é doido. Quero me queimar nesse seu fogo. Tá só começando, Fernando. Será que essa chave... Abre a banca, meu irmão. Senti você vibrando. Tão linda, leve e solta. DJ Rebelde. A paixão mais louca. DJ Rebelde. Saudade Cardoso, é quarta-feira! Existem milhões de pessoas sofrendo no mundo, chorando o amor de alguém que morreu num segundo. Com tais violências marcantes, por nossos fatais assaltantes, que vivem à solta nas ruas normais militantes. Crianças eu vejo perdidas, morrendo na terra. Seus pais abandonam seus lares ou morrem na guerra. Não temos vontade ou escolha, vivemos debaixo de panos. Não fazem valer hoje em dia os direitos humanos. Onde será que eles querem chegar? compreendo os motivos pra tantas guerrilhas. Tudo certo, meu senhor. Soldados que matam. Achou o bomboseiro, achando famílias. Enquanto pregamos a paz, a guerra se expande ainda mais. E o dia de sermos felizes não chega jamais. É Cardozão. Eu ouço falar das enchentes e dos terremotos. Canhões que disparam deixando feridos e mortos. Bora, Cris! Milhares serão mutilados, inúmeros desabrigados. E dia após dia acontece um novo atentado. Tá molhando, hein? Onde será que eles querem chegar? Ei, lá fora? Quando será que isso vai terminar? Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer? Eu quero sorrir, mas não posso. Eu quero sorrir, mas não posso. A vida anda muito sem graça. Toma! DJ Rebelde! É, William, hoje mais uma quarta-feira com fome, mano. Chega, vou ficar de olhos verdes. Que bonitos olhos tem. Que bonito. Nesse teu lindo rostinho. Nesse teu lindo rostinho. Que bonitos olhos tem. Eles querem me olhar. Mas porém você não deixa. DJ Rebelde! Meu amor, você não deixa teus olhinhos me olhar. Minha íntima, carinhosa, beija teus lábios, queria, beija teus lábios, queria, minha íntima, carinhosa, e dizer-te. Linda rosa, DJ Rebelde, vou ficar junto até 5 da manhã, até passar show. Teus olhos me falava que me amava eternamente. Que me amava eternamente. Com teus olhos me anunciava. Meu amor me enganava quando eu estava ausente. Quando eu estava ausente, meu amor me enganava. Minha índia carinhosa, beija teus lábios, queria, beija teus lábios, queria, minha índia tem gosta e dizer-te. É Fernando, vem cá, Fernando. Minha linda rosa, tu és linda e feiticeira, tu és linda e feiticeira, minha índia vengosa, mas eu te amo. Mas você não sabe o que quer. Desejei ter um lindo amanhecer. Acordei numa solidão qualquer. Preciso de amor, você não dá. Preciso de calor, você não está. Me diga como posso ser feliz na vida. Você foi o melhor que eu sonhei. Chama atenção, o rapaz que tá fumando aí, é proibido fumar aqui dentro, tá bom? Já não quero mesmo. Você que tá fumando aqui dentro, é proibido fumar aqui dentro, tá bom, gente? Vamos fumar lá fora, então aqui atrás, tá bom? Meu carinho nada representa. Aqui dentro é proibido fumar. Será que o calor dos meus beijos já não mata sua sede? Preciso de... É o Serrão, né? Fala, Serrão. Pra me abraçar. Fala, Serrão, bora respeitar aí, tá? Como posso ser feliz na vida? Você foi o melhor que eu sonhei. E só desilusão eu encontrei. Se você já não quer o meu amor,